abita me, a me sozinho. Quando um louco parece completamente sensato, já é o momento de pôr-lhe a camisa de força. Eu sou esquizofrênico, talvez seja gênio. Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo. Talvez eu sempre penso fora da caixinha. Meu raciocínio não segue nenhuma linha. Esquizofrênico, talvez seja gênio. Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo. Talvez eu seja diferente mais pra vocês. Talvez eu seja diferente mais pra vocês. Minha mãe dizia, filho, você tem que ser forte. A vida lá fora só consiste em dor e morte. Meu pai dizia, você tem que amadurecer, arranjar um trabalho pra poder sobreviver. Minha irmã dizia, esse garoto é louco. Quem vive de sonho é padeiro, pensa um pouco. Minha família não entendia o que eu via, não. Minha família não entendia o que eu sabia. Na escola os professores riam e diziam, como é que um garoto todo feio, todo estranho, todo fanho, todo pobre, todo burro vai ser alguém na vida. Eles não se importaram, eles não deram uma saída. Eu demorei, mas consegui uma namorada, alguém que apoiaria minha caminhada. Lucas, a vida não é bem assim. Você tem que ter um emprego e dar um futuro pra mim. Esquizofrênico, talvez seja gênio. Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo. Talvez eu sempre pense fora da caixinha. Meu raciocínio não segue nenhuma linha. Esquizofrênico, talvez seja gênio. Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo. Talvez eu seja diferente mais pra vocês. Talvez eu seja diferente mais pra vocês. Esquizofrênico, talvez seja gênio. Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo. Talvez eu sempre pense fora da caixinha. Meu raciocínio não segue nenhuma linha. Esquizofrênico, talvez seja gênio. Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo. Talvez eu seja diferente mais pra vocês. Talvez eu seja diferente mais pra vocês.